esse lugar. Cai fogo, cai fogo, e todo mundo para dançar. Fogo cai, e cura a doença das mazelas. E acende a esperança no povo dessa terra. Fogo cai, manda fogo sobre seu povo, ó Pai. Fogo cai, e cura as doenças das mazelas. Fogo cai, e acende a esperança no povo dessa terra. Fogo cai, manda fogo. Estou tranquilo, mesmo no meio de toda agito. Estou vivo, com meu coração em chamas reaquecido. Assim é que sigo, com os guerreiros e as damas sempre firmes comigo. Todos dançam e cantam na presença do Espírito. Baila, baila e celebra a vida, pois ninguém sabe ao certo a hora da partida. Nem frio, nem morno, aqui é quente. Canta, meu povo, não se importe com o tom. Vamos, meu povo, para um lugar bom. Caliente e novo, muito caloroso. Pra andar com a gente tem que estar pegando fogo. Sinto a brasa divina dentro de minha alma. Meus lábios queimem, por isso eles não se calam. Verdadeiros latinos são como os montes de Sião, que não se abalam. Somente o que quero é que esse fogo seja eterno. Por isso, por isso, por isso, joga gasolina, tem a chama viva. Joga gasolina e mantém a chama viva. Joga gasolina e mantém a chama viva. Joga gasolina e mantém a chama viva. Cai fogo, esquenta esse lugar. Cai fogo, põe todo mundo para dançar. Cai fogo, esquenta esse lugar. No povo dessa terra, fogo cai. Manda fogo sobre seu povo, ó Pai. Fogo cai. Figuras do anjo das batalhas. Fogo cai. E acende a esperança no povo dessa terra. Fogo cai. Charralheiro. A temperatura começa a subir. Sim. Esse calor você também vai sentir. Sim. Vai sua vida incendiar. O termômetro não vai aguentar. Queima sem te machucar. Queima sem te. Não presta destruir. Vai aquecendo quem está a seu redor. E levantando quem se encontra na pior. Queima geral e deixa ferver. Deixa o fogo do Espírito te aquecer. Derrama, Deus, a tua glória. Derrama, Deus, o seu poder. Reescreve a minha história. Meu combustível para viver. Cai fogo, cai fogo, cai fogo. Esquenta esse lugar. Quero ouvir. Cai fogo. Chama brilhar, incendeia, o fogo não vai se apagar, jamais. Incendeia, deixe sua chama brilhar, incendeia, o fogo de Deus está aqui nesse lugar. Manda, me manda fogo do céu. Manda, fogo do céu. Manda, me manda fogo do céu. Manda, me manda seu fogo. Seu fogo, seu fogo, hey! me manda fogo do céu. Manda, me manda seu fogo. Me manda fogo do céu. Manda, me manda seu fogo. Manda, me manda fogo do céu. Manda, me manda seu fogo. E um pouquinho de reggaeton. E um pouquinho de reggaeton. E de zouk. Um pouquinho de reggaeton. E de cumbia. E um